Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus permaneça com todos nesta linda manhã, que podemos mais uma vez estar aqui livremente reunidos para falar de ensinamentos, para conhecer sobre a vida espiritual. Nós temos que lembrar neste começo, nessa manhã, que existem regiões do mundo onde as pessoas não possuem liberdade nem de se reunir, muito menos para falar de religião. Então nós temos que agradecer muito a Deus por estarmos encarnados atualmente num país que nos permite essa liberdade, numa sociedade que, apesar de tantas críticas que nós formulamos, tantas censuras que nós fazemos ao modelo de sociedade que nós vivemos, e se fôssemos aqui levantar todos os problemas, nós passaríamos um dia inteiro. Mas esquecemos essa dádiva maravilhosa que é podermos exercer a nossa liberdade de consciência. Essa oportunidade bendita de a gente poder falar de ensinamentos espirituais. Muitos lugares e muitas regiões, as pessoas não têm a liberdade de se expressarem. Nosso país também existiu uma época assim, e hoje, em alguns momentos, até parece que volta essa tentativa de tirar do homem uma das qualidades, uma das suas maiores características que o distingue de outros seres, que é essa capacidade de comunicação que todos nós temos, que é o uso da palavra, que é podermos falar, que é podermos nos expressar. Alguns irmãos renascem ou adquirem ao longo da vida essa limitação, mas é uma característica temporária, faz parte de uma experiência que eles necessitam para aprender e evoluir, mas, de modo geral, todos os espíritos adquirem essa capacidade de falar. E nós podemos considerar que isso é uma grande oportunidade que nós temos. É uma grande capacidade que nós adquirimos ao longo da nossa evolução. Falar, exprimir o nosso pensamento é algo importantíssimo para a nossa evolução espiritual. E muitas vezes nós, no uso da palavra, no uso dessa liberdade de expressão, nós acabamos atrapalhando a nossa evolução espiritual. Acabamos criando impedimento para o nosso progresso espiritual pelo mau uso das palavras. Porque nós esquecemos que as palavras são dotadas de um poder. As nossas palavras, elas têm uma capacidade de interferir no mundo, na realidade, muito grandes. Então é pensando nisso que nós trouxemos nessa manhã essas reflexões, que são fundamentalmente, principalmente, eu tiro para mim. Quando nós nos propomos a buscar um tema, sempre pensamos dessa forma. É a lição para mim. Por isso que nesta manhã, o que nós faremos é compartilhar algumas reflexões, buscando aprender um pouco juntos aqui sobre a influência das palavras em nossas vidas e o quanto nós estamos influenciando a vida dos outros com as nossas palavras. Vamos buscar, no início, falar de duas passagens do Evangelho muito interessantes, muito significativas, que fala do poder das palavras. E nós vamos reconhecer facilmente essas situações, então. Nós temos um episódio no Evangelho, logo depois que Jesus desencarnou e ele foi continuar sua obra do mundo espiritual, ficaram aqui os seus discípulos. Paulo já tinha iniciado o seu trabalho de apóstolo, de pregador do Evangelho. E existiam pessoas que começaram a perceber que talvez se elas se apropriassem daquelas práticas que os cristãos faziam, talvez eles conseguissem resultados iguais. Alguns judeus que não eram ainda convertidos ao cristianismo, os filhos de Cefa, começaram a espantar espíritos obsessores, na época eram conhecidos como espíritos malignos, através de uma fórmula que eles achavam que era eficaz. Eles diziam assim: em nome de Jesus, nós dizemos que vocês têm que sair desse corpo. Eles diziam isso para aqueles seres que estavam ali perturbando pessoas que hoje nós conhecemos como os obsediados. As pessoas que sofrem a influência de espíritos vingativos, que são, na verdade, pessoas com as quais eles conviveram em outras épocas, e que, por mágoa, raiva, por desejo de vingança, quando estão desencarnados, perseguem aqueles que permanecem encarnados. Então, o que aconteceu naquele momento, né? Trouxeram a esses filhos de Cefa esse jovem que estava ali muito perturbado, sob a ação de um espírito muito perturbador, e eles tentaram aquela fórmula que eles já tinham ouvido, já tinham visto Paulo e outros seguidores de Jesus, dizendo, em nome de Jesus Cristo, saia dessa pessoa. Os discípulos de Jesus tinham aprendido a usar muito do pensamento. E como eram pessoas que já tinham disciplinado a sua capacidade de pensar, já tinham disciplinado a sua força mental, eles conseguiam, com palavras, certos efeitos. Realmente, quando eles diziam um espírito, saia dessa pessoa, deixe ele em paz, eles falavam com tanta autoridade moral, com tanta autoridade, que eles conseguiam realmente convencer o espírito a partir, a deixar aquela pessoa. E aí eles doutrinavam a pessoa, convertiam a pessoa ao cristianismo. Falavam para aquelas pessoas, então, que elas precisavam mudar a sua vida. E até hoje, tratar a obsessão é assim. Qualquer pessoa que quer mudar essa influência perniciosa sobre a sua vida, se quiser se curar de verdade da obsessão, precisa se modificar, precisa transformar a sua vida. Por isso que no Espiritismo nós pregamos tanto, insistimos tanto numa questão, num item que é a reforma íntima ou a renovação interior. Podemos dar o nome que a gente quiser, mas o fato é, nós temos que mudar em nós alguma coisa dos nossos sentimentos. Então os discípulos, eles faziam isso. E eles fizeram com várias pessoas isso. Só que os filhos de Cefa tentaram copiar isso. E o que aconteceu com eles? O espírito que estava ali tomando posse do corpo daquele jovem disse para eles assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? E o que o espírito fez ali tomado no corpo daquele menino? Começou a atacar. Eram 7 homens que estavam tentando afugentar aquele espírito. E ele conseguiu bater nos 7, arrancou a roupa deles e eles fugiram nus da casa do menino. Eles não conseguiram usar, através da palavra, para afugentar aquele espírito. Nós temos um outro episódio que contrapõe este no Evangelho, que é um episódio que Paulo vivenciou na cidade de Filipos. Uma cidade grega na época, da qual ele foi, então, para sua missão de pregar o Evangelho, e lá tinha uma pitonisa. Era o nome que se dava às médiuns da época, que se punham a fazer adivinhações. E ela era serva de senhores que exploravam essa mediunidade dela, que cobravam para as pessoas que queriam perguntar para ela alguma coisa, e ela poder, então, orientar segundo o mundo espiritual. E ela, na sua condição, na sua limitação na época, o que ela fez? Onde Paulo ia, ela ia atrás e ficava ali aclamando, dizendo: vejam, esse é um homem de Deus, ele veio trazer o conhecimento da palavra de Deus, ele é a salvação. E Paulo começou a perceber que isso era algo inconveniente. Por quê? Muito provavelmente, o espírito, ao fazer isso, ele queria pegar um pouco da fama, do prestígio de Paulo. Porque as pessoas associariam, bom, essa médium está aclamando esse homem que deve ser santo, que deve ser excepcional. E as pessoas, por associação, poderiam começar até continuar e intensificar aquela prática de consultar a pitonisa. Provavelmente Paulo viu que seria um grande inconveniente, porque ele estava levando ali palavras de libertação, palavras de renovação interior. E não que as pessoas ficassem presas àquela prática de ficar consultando os espíritos e, o pior ainda, pagar para fazer essa consulta. Então foi então quando Paulo reprimiu ela e o espírito. Não que ele quisesse interromper a mediunidade ali, não que ele quisesse proibir a mediunidade, mas o que ele estava ali chamando a atenção e proibindo é que as pessoas nunca confundissem o que é a mediunidade elevada com Jesus e o que é a mediunidade comercializada. E ele, então, com aquelas mesmas palavras que os filhos de Cefa tentaram e não conseguiram, ele conseguiu afugentar o espírito. Ele disse, então, em nome de Jesus, saia do corpo dela. E aquilo realmente aconteceu. Isso se deu por quê? Porque Paulo tinha uma condição moral já para usar a palavra e poder realmente influenciar. Nós vemos nessas duas situações, então, do Evangelho, daquelas vivências da época ali dos discípulos de Jesus, nós vemos que as pessoas utilizando as mesmas palavras tiveram efeitos diferentes. Isso é tudo para a gente começar a pensar onde realmente reside o poder das palavras. De onde vem esse poder? E aqui nós começamos então já a delinear a base desse poder, que é qual? É a do pensamento, é a da conduta do indivíduo, é a do seu mundo interior, é daquilo que ele é essencialmente. É daí que vem o poder das palavras. Se nós quisermos tornar as nossas palavras realmente poderosas, nós precisamos transformar a nossa vida interior. Se nós quisermos realmente utilizar esse dom de falar, esse dom divino de nos comunicar, nós devemos então trabalhar por melhorar o nosso mundo íntimo, porque é aí que nós estaremos imprimindo poder em nossas palavras e vamos perceber o quanto nós poderemos melhorar a nossa vida e a de outras pessoas através do uso da palavra. E nós ainda não chegamos ao máximo da evolução que poderemos ter com o uso da palavra. Nós somos espíritos que estamos ainda aprendendo a lidar com essa condição que Deus nos permite ter, com essa habilidade de comunicar as nossas ideias. André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala a respeito da palavra. Ele nos diz a respeito do que ela significou para o homem em evolução aqui na Terra. Quando nós éramos ainda seres muito primitivos, recém-saídos da animalidade, começamos a aprender e a desenvolver essa habilidade de comunicação oral. E ela foi um marco na nossa evolução, ela foi muito importante, porque a partir do momento que passássemos a nos comunicar oralmente, passássemos através dos sons a transmitir o que pensamos e sentimos, nós estaríamos num processo de aceleração do domínio do pensar. Nós desenvolveríamos mais a capacidade de pensar através do domínio da palavra. Então a palavra surge para nós na evolução como uma forma de adquirir uma das características que nos definem como humanos, que é o pensamento contínuo, que é a capacidade de produzirmos ideias permanentemente. E de esses pensamentos, que muitas vezes nós nem temos consciência aqui nesse momento que estamos encarnados, que eles possam continuar a ser produzidos. É o que André Luiz nos diz então, que falar levou o homem primitivo a desenvolver o pensamento contínuo. Nós passamos a pensar porque começamos a dominar o pensamento. E hoje é algo que é muito bem conhecido também. Alguém só se desenvolve bem intelectualmente quando ele desenvolve também bem a sua linguagem, seja ela oral ou por outra forma de expressão, mas o indivíduo precisa desenvolver as habilidades de comunicação para poder ter domínio dos seus pensamentos. Então nós vamos chegando aí à conclusão que tudo que nós fizermos para aprimorarmos o uso da palavra, nós estaremos também trabalhando para a evolução. Estaremos trabalhando para a nossa renovação mental, para o nosso crescimento interior. Daí então vem a preocupação que devemos ter com o uso das palavras. E isso deve ser algo que façamos de uma maneira natural, de uma maneira suave na vida. Sem cobranças, sem exigências, que muitas vezes nos levam a sentirmos culpados por termos dito isso ou aquilo. Essa atitude, ela não é muito positiva. A gente viver se censurando, cometi esse erro agora, fiz isso errado ontem, e a gente ficar se culpando excessivamente por não ter o domínio de certas funções da vida. Isso é muito ruim para a evolução de todo mundo. Ter consciência dos erros não é nos sentirmos naquele estado de autoflagelação permanente porque somos imperfeitos. É uma realidade, somos, cometemos erros. Então não podemos ficar o tempo todo nos censurando, mas devemos também meditar e refletir sobre os erros. E quando fazemos isso, formular o desejo de superá-lo. Esse é o caminho, porque tudo na vida começa de desejo, tudo na vida começa do querer. Primeiro eu tenho que querer algo para que aquilo se modifique. Então primeiro eu tenho que querer algo para que aquilo se concretize. Então, se eu quero mudar uma característica em mim, que eu não fique naquela autocensura destrutiva, paralisante, que nos faz sentir seres impossíveis de melhorar. Mas a postura ativa daquele que sabe que pode sim melhorar, que pode sim se transformar. E a palavra nós também podemos mudar, também podemos educá-la, como em tudo na nossa vida, a partir do momento que nos conscientizamos. a partir do momento que tomamos a decisão de mudança. E as coisas vão acontecendo. Às vezes acontecem até coisas que nos provocam exatamente a manifestação daquela imperfeição que nós queremos combater. Por exemplo, queremos dominar a palavra, vão acontecer situações para que expressemos palavras, para que despejemos palavras infelizes, para que pronunciemos palavras inferiores. Mas essa oportunidade não deve ser vista por nós como se fosse uma tentação, como se fosse algo destrutivo. Pelo contrário, que seja para nós como a lição, como a prova, como aquele momento desafiador em que nós vamos prestar mais atenção para adquirir ali o domínio, a capacidade de controle. A palavra, ela tem muitos efeitos em nossa vida. Nós, em nossas relações, estamos ditando inúmeras influências. E há palavras que, quando nós pronunciamos, simples, às vezes até sem pensar muito, palavras que soltamos ao vento, elas têm um impacto sobre as outras pessoas que podem mudar profundamente certas situações. Isso porque existem pessoas que são muito sensíveis, realmente, mas também existem pessoas que até então nunca tinham sido tocadas por aquela palavra. E as faz pensar, às vezes desperta nelas emoções, sentimentos, experiências passadas, que faz emergir uma série de estados que até da própria pessoa era desconhecido. E aquilo cria um impacto tão grande que deteriora a relação que nós temos com essa pessoa. E isso pode demandar de nós depois milhares de outras palavras para tentar consertar uma situação. Quem já não viveu essa experiência na vida? Um determinado momento, fala algo sem pensar, algo sem nenhuma intenção ruim, e o outro não entende, ou o outro entende bem, porque talvez aquela palavra exprima algo que nem nós estamos sabendo direito que sentimos. E o que, que acontece? Isso cria uma situação tensa, às vezes de distanciamento, de separação, e isso pode demandar de nós um esforço muito grande para reatar com aquela pessoa. Isso nos mostra, então, o poder que nós temos de influência em nossas palavras. Porque nós podemos afastar pessoas que demorou muito para que cruzassem o nosso caminho. Então, as palavras de bondade, de gentileza, de acolhimento, de fraternidade, e até as palavras sinceras, que às vezes precisam ser ditas, mostrando uma realidade, temos que, às vezes, pronunciá-las, mas existe um modo, existe um como, que falaremos logo mais. Mas o fato é que nós temos que prestar atenção no modo da nossa comunicação. Porque podemos criar dificuldades ou facilidades de acordo com aquilo que nós falamos. Nas relações entre casais, é muito comum um se magoar com aquilo que o outro disse. E às vezes não foi a intenção. Às vezes não é a intenção de magoar, ferir, não existe nenhum sentido oculto. Mas o outro, porque tem uma série de questões envolvendo ali a sua mente, uma série de preocupações, de temores, ele acaba muitas vezes acolhendo a palavra do outro de forma inadequada. Então nós devemos pensar, quando nos comunicamos com o nosso parceiro, a nossa parceira, esposo ou esposa, namorado ou namorada, na forma de comunicarmos com essa pessoa. Devemos refletir aquilo que nós falamos e que gera conflito, aquilo que não esclarece. E nos nossos dias isso é muito comum. Porque todo mundo está muito cansado, todo mundo muito alterado, todo mundo está estressado porque está sendo pressionado, porque vivemos numa época de muitas pressões, mas nós devemos ter essa cautela. O melhor para as pessoas com as quais nós convivemos, o melhor para aquela pessoa que compartilha conosco a vida. Porque às vezes a gente consegue ser gentil, afetuoso, com quem nós vemos esporadicamente. Mas a pessoa do dia a dia, ela merece o melhor de nós. A pessoa do dia a dia, ela merece o bom dia com carinho, com amor. A pessoa do dia a dia, ela merece a nossa fraternidade intensa. E essa vai ser a forma que nós vamos pensar para educar a palavra. Quando não podemos falar fraternalmente, que demos um abraço, que demos um beijo, que estejamos com essa pessoa, mas que evitemos as palavras rudes, principalmente dentro do lar. Palavras de acusação, palavras de cobranças excessivas, às vezes desnecessárias, elas devem... Reclamação. Bem lembrado, Renato. Palavras de reclamação, elas devem ser evitadas. Porque muitas vezes a pessoa está fazendo já o melhor dela, ela não consegue ir além. É o que ela pode. E nós, às vezes, achamos que pode ser melhor e reclamamos. E às vezes exigimos. E isso magoa, isso fere, e isso vai se acentuando ao longo do tempo. Isso não quer dizer que nós não vamos nunca falar daquilo que nos aflige, daquilo que nos perturba, que nós nunca vamos dizer o que precisa ser dito. Mas existe sempre o momento oportuno. O problema é que, por precipitação, às vezes nós não queremos aguardar esse momento. Não queremos ter aquele momento em que o outro está receptivo a ouvir, está receptivo a acolher aquilo que nós temos a dizer. Então nós temos que estar sempre atentos para verificar. É o momento? Para darmos um exemplo, uma inconveniência é o casal querer discutir algo antes de ir dormir. É um dos momentos em que as pessoas devem preservar a sua paz. Elas não devem procurar tratar de problemas, principalmente quando vão se deitar e vão ali se recolher. É um momento em que nós temos que serenar o coração. Temos que pacificar a mente. Temos que adormecer em paz. E não discutindo relação e não criticando o outro. Nós também temos que evitar cobrar das pessoas em momentos como das refeições, que são momentos importantes, são sagrados, são momentos preciosos. Na refeição, nós temos ali toda uma dinâmica que é muito mais do que servir um prato que nós preparamos. Envolve também as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Então é inadequado, por exemplo, no momento de uma refeição, nós queremos apontar para o nosso marido, a nossa esposa, ou para os nossos filhos, os erros que eles cometem. Porque a refeição, ela é sobretudo um momento de carinho que deve existir entre a família ali, de compartilhar. O homem vem evoluindo em torno da refeição há milhares de anos. Foi o momento que nós começamos a aprender a nos interagir entre nós e a trocar ali vínculos mais profundos. Então, quando nós começamos a tratar de problemas no momento das refeições, nós também complicamos esse momento e tiramos dele todo o simbolismo que ele tem, tiramos dele toda a dinâmica espiritual que pode ocorrer ali. Porque nós nos alimentamos não só de coisas materiais, mas também de coisas espirituais. O tal segredo que as mães colocam ali no tempero de uma refeição, que as pessoas tratam, às vezes, ironicamente ou brincando, que é o amor, que é o carinho, é algo real do mundo espiritual. Uma refeição tratada com amor e carinho, ela é impregnada de vibrações amorosas ali, daquele que preparou de boa vontade. Então nós deturpamos esse momento sagrado discutindo problemas. Ou discutir com o marido quando ele está ao volante. É algo totalmente inadequado. Pela própria situação, a pessoa fica muito tensa. Ela fica muito preocupada e ela pode cometer erros ali. Então vejam, há inúmeros momentos na vida que são inadequados. Determinar o momento certo vai da nossa experiência, da nossa vivência, vai de realmente querermos saber qual é o momento certo. Porque tudo que nós queremos, nós acabamos encontrando em algum momento. Então se a gente espera esse momento mais oportuno e a gente contém um pouco essas reclamações, a gente descobre o momento certo de falar. A gente descobre o momento certo de, olho no olho, poder se comunicar com o outro. Porque esse é um outro grande erro que nós cometemos nas relações. Nós falamos as coisas de passagem, porque às vezes temos medo de olhar no olho do outro e falar o que estamos pensando. E às vezes nós, por não estarmos vendo a expressão do outro, não reconhecemos o que realmente podemos falar. Então, assuntos sérios, assuntos graves, assuntos importantes, é a conversa frontal. É a conversa em que eu vejo a expressão do outro e o outro me vê. Por isso que não devemos tratar de problemas sérios ao telefone. Porque às vezes a gente julga a pessoa só pelo som da palavra e a gente não viu que ela estava com cara de preocupada quando nós estávamos relatando o problema. E aí a gente fica pensando, poxa, ele está falando aquilo, mas nem está aí para o meu problema. Nós não vimos a expressão do outro para dizer se ele realmente estava sentindo o nosso problema ou não. Então vejam quantas dimensões tem, quantos aspectos tem, quantas situações nós temos que refletir para o uso da palavra. Parece que torna muito complicada a vida, não é? Parece que fica difícil a gente administrar. Puxa, eu vou ter que fazer um curso para poder falar? Não é bem isso. Mas vamos meditar sobre essas questões. Vamos refletir como nós estamos falando com as pessoas. Porque às vezes nós estamos transmitindo uma mensagem que não é a que nós queremos. Nós estamos transmitindo algo que não é aquilo que nós pretendemos. E aí nós acabamos, muitas vezes, perdendo grandes oportunidades da vida. De estar com pessoas, de ajudar pessoas, de conduzir situações. Muitos pais amorosos, preocupadíssimos com seus filhos, são excessivamente rigorosos. E cobram, às vezes, de uma forma muito severa os seus filhos. Aquela forma que ele acredita que é a melhor. Eles estão certos até um ponto, mas chega um momento em que essa comunicação, muitas vezes, acusatória, cobratória, esquecendo que ali existe um espírito em evolução, que ele é uma individualidade, que ele nunca vai ser igual a nenhum outro ser no universo. Esquecendo que aquelas cobranças, às vezes, têm um efeito contrário. E há pais que conseguem, às vezes, arrasar com a vida de um filho, quando só destacam os erros que os filhos têm. Sempre acusando, sempre falando, sempre dizendo, ah, você é isso, você é aquilo, seu irmão faz assim, o seu primo faz assim, a nossa vizinha, o filho dela é assim. E são formas de comunicação essa, de cobrar, de comparar as pessoas, que tem um efeito desastroso na formação de crianças e jovens. Eles precisam, na maioria das vezes, de estímulos, de apoio, de recomendações, precisam de advertências também. Mas nunca é aquela que os faça sentir incapazes. Porque essa é uma idade, essa é uma fase da vida humana em que o indivíduo se sente muito inseguro. Ser criança, ser adolescente não é muito simples. É algo em que o indivíduo ele tem milhões de dúvidas sobre a vida. Nós continuamos com alguns outros milhões quando nós nos tornamos adultos, mas eles têm muito mais. Então nós temos que respeitar isso. Nós temos que, na verdade, ao adverti-los, mostrar que eles têm o potencial de mudar. Mas também não cobrar além daquilo que eles podem nos dar. Tem jovens que reencarnaram e vão ser naturalmente limitados, culturalmente, intelectualmente, por uma série de fatores. Do próprio órgão mental, da própria condição social, cultural. E às vezes os pais querem demais desses jovens, exigem demais. Porque um se projetou muito, o outro ele só vai até metade do caminho e nós às vezes queremos estimular excessivamente. Então nós temos que aprender também até o que nós podemos dizer aos nossos filhos ou aos jovens que nós convivemos. Principalmente quando tem uma distância muito grande no tempo entre nós e eles. Porque o tempo em que uma pessoa viveu a sua juventude, que foi há 50 anos atrás, é muito diferente hoje. Não em relação àqueles valores fundamentais, mas certas condições da sociedade, certos costumes, certos hábitos mudaram muito. Então, nós precisamos ter essa versatilidade para nos comunicar com os outros. É pensar que a pessoa faz parte de uma outra realidade. E se quisermos ter uma boa comunicação com ela, entender o mundo que ela está vivendo. Porque a nossa comunicação, a forma de falar e expressar, depende muito do contexto cultural que nós estamos vivendo. Muitos jovens não conseguem se aproximar dos mais velhos porque as ideias são diferentes, mas também a linguagem é diferente. Também há um distanciamento muito grande nessa capacidade de comunicação. Então veja, nós estamos interferindo em nossas relações de muitas formas através de nossas palavras. Então o cuidado, a educação com ela é fundamental para que a gente possa tirar o máximo de tantas relações que nós temos no mundo. Então, a impressão que criamos nos outros e sobre nós mesmos, existe um efeito profundo sobre aquilo que as pessoas estão achando do que nós somos, a partir do que nós estamos falando. Às vezes nós queremos o bem, mas nós enfatizamos tanto o mal que as pessoas nos associam como se nós fôssemos do mal. Às vezes nós queremos união, mas a gente está falando tanto só de desunião que as pessoas passam a pensar que nós queremos a desunião. Então nós temos que pensar que mensagem estamos transmitindo ao mundo, que discurso nós estamos transmitindo a outras pessoas. Nós temos que pensar que também o que nós falamos tem um efeito sobre nós mesmos. Aquilo que nós afirmamos diariamente sobre o mundo acaba meio que consolidando as nossas ideias. Se eu tenho um discurso muito pessimista, que está sempre criticando tudo, que está sempre levantando os problemas o tempo todo, eu vou reforçando essa disposição interior. Porque eu também me ouço, eu também sei captar as minhas palavras. E elas, ao chegarem até mim, pronunciadas por mim mesmo, também reforçam em mim certas exposições. É natural que isso tenha um limite. Se eu ficar também falando que eu sou maravilhoso, que eu sou o espírito perfeito, eu não vou mudar. Mas está dentro de um limite aqui que nós vamos sentindo à medida que vamos reforçando aquilo que nós já somos. E às vezes nós nos cristalizamos, nós nos sedimentamos, nós paralisamos. De tanto afirmar, por exemplo, que nós somos criaturas muito imperfeitas, muito endividadas. Quando a gente fica afirmando o tempo todo, ah, eu não tenho jeito. Veja, quando nós afirmamos isso, nós estamos traduzindo algo que nós cremos sobre nós, estamos afirmando a nós mesmos, então é verdade. Então eu tenho que mudar o meu discurso. Eu vou me situar, eu sou um espírito em evolução. Eu posso mudar, eu tenho potencial para isso. Eu vou conseguir. Isso não é algo mágico. Isso não é algo que vai produzir as mudanças. Que o que vai produzir a mudança mesmo é a nossa disposição mesmo. É a nossa transformação interior. Mas é um reforço. É uma ajuda que nós vamos encontrar para que a gente realmente se modifique. Eu não posso dizer, a minha família é uma família de muita prova e expiação. Ali é um lugar dificílimo. São pessoas desafiadoras que eu tenho o tempo todo a me cutucarem. Temos que mudar isso. Temos que falar bem da nossa família. Ver as qualidades, os pontos positivos que ela tem. Nós temos que ver nas pessoas que nós convivemos algo bom e afirmar esse bom. Porque isso tem uma influência sobre nós mesmos. E tem sobre o que as pessoas pensam sobre nós. Aí quando a gente fala muito mal de uma situação que a gente vive, o outro vem e nos fala daquela situação, também sempre mostrando para a gente que aquilo é ruim para nós. E nós passamos a digerir e assimilar essa ideia. E isso vai reforçando em nós essa disposição. Então mudar um pouco o nosso discurso daquilo que a gente vem afirmando que é ruim, que é negativo. Mudar essas afirmações diariamente é algo extremamente positivo para a nossa evolução. Então, olha, André Luiz ele fala algo muito importante lá no livro Sinal Verde, que é o seguinte: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Tudo que a gente pensa, a gente amadurece, ainda está sob o nosso controle. Mas a partir do momento que você falou, aquilo passa a pertencer ao universo. Influencia pessoas, influencia situações, conduz situações. Então, meditemos antes de falar. Principalmente situações graves da vida. Principalmente situações que interferem profundamente na nossa realidade. E já falamos sobre o efeito das palavras sobre nós mesmos. Em nossas afirmações, reforçamos nossas disposições interiores. E podemos falar que as palavras, elas têm uma criação mental. Algo que nós pensamos, que nós falamos, começa a se plasmar nessa dimensão espiritual que nos envolve. Começa a desencadear situações. Aquela atitude que às vezes as pessoas tinham no passado, dizer, né? Bate na boca, não fala isso. Vem de um conhecimento lá bem intuitivo que as pessoas tinham. De não falar de certos assuntos, de não citar certas coisas, porque realmente o que nós falamos influencia o mundo ao nosso redor. E quem confirma isso para nós é o André Luiz. Ele diz assim, olha, toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, às vezes a gente fala coisas, lá no íntimo a gente deseja aquela situação realmente, e isso desencadeia em torno de nós reflexos. E aqueles que estão no mundo espiritual podem perceber esse desencadear de forças em torno de nós. Nós ainda temos dificuldade aqui no mundo material de ter a ideia clara, precisa de como são essas forças, essas energias, esses fluidos, essa vibração. Mas é algo que existe, é algo intenso, é algo que vai se propagar de alguma forma e atingir algum fim. Então pensarmos muito no que nós falamos. Porque isso desencadeia situações muito graves e isso provoca situações. Às vezes até xingar e amaldiçoar provoca situações dramáticas. Meus avós maternos viveram há muitos anos atrás no interior de Minas Gerais, uma situação muito assim limitada como era naquela época, os sitiantes, né? E a minha avó, ela tinha um problema ali obsessivo, e ela começou a praguejar, porque o obsessor não dava trégua para ela. E ela começa a falar muitas coisas. Meu avô, sempre muito calmo, orientando ela, falando, né? Fala isso, Maria, fica calma, vamos rezar, vamos fazer oração. E subitamente começa um fenômeno de efeitos físicos assim impressionante em torno da casa. Era como se muitos cavalos estivessem andando assim em alta velocidade, porque ele ouvia os tropeços, tudo aquilo. E aquilo assustou profundamente eles, muito religiosos, dentro daquela concepção do catolicismo. E eles então começaram a rezar, pedindo a Deus, a Jesus, para que intervisse ali. Porque ele achava que realmente estava acontecendo uma catástrofe em torno da casa. E depois que ele termina a oração, ele começa então a ver que o barulho tinha desaparecido. Aí ele teve coragem, foi lá fora, viu, não tinha nada destruído, estava tudo intacto. Mas eles tinham ouvido o som ali dos cavalos galopando ali, destruindo tudo. Ali desencadeou a partir de palavras de uma pessoa que estava enferma, que estava ali bastante comprometida na sua saúde, tanto espiritual quanto física. Então as palavras, às vezes elas desencadeiam reações no mundo espiritual muito grande, de obsessores, que às vezes intensificamos neles as disposições que eles têm contrárias a nós. Nós os provocamos através de palavras também. Então nós temos que ter essa cautela também, porque o que nós falamos está provocando aqueles que nós pensamos que não existem, mas que estão nos acompanhando o tempo todo. Então falar algo desapercebido numa calçada, na rua, às vezes atraímos a atenção de espíritos que passam a nos observar. Por isso que certos lugares, lugares públicos, tratar de questões íntimas nossas talvez não seja o ideal, porque existem muitos espíritos bisbilhoteiros em toda parte. Eu não me imponho na posição de dizer, ah, meu estado mental, a minha vibração me cria uma proteção contra isso. Porque realmente, para a gente se proteger espiritualmente, é uma tarefa muito desafiadora, muito árdua. Então, fora do nosso lar, fora de um ambiente realmente que nós sabemos protegido, falar de particularidades nossas é algo inadequado. Porque dificilmente a espiritualidade vai estar conseguindo nos acompanhar e criar proteções para nós. Nós podemos proteger as nossas palavras e pensamentos em nós, mas a hora que ela ganha o mundo, ela passa a ser do mundo. E falando ainda mais sobre essa influência das palavras, precisamos correr, vamos pensar em como educar a palavra. E nós temos então como método de educar a palavra, de darmos a ela uma direção mais nobre, superior, é a reflexão. É realmente refletirmos sobre tudo que nós falamos. E vamos buscar lá dos nossos irmãos da tradição budista, que trazem um conhecimento espiritual muito válido também, em muitos aspectos, algumas ideias que eles têm sobre essa questão de educar a palavra. Eles dizem assim, olha, se é falado no momento apropriado. Tudo que nós falamos, nós temos que meditar nisso. É o momento apropriado? É o momento necessário? Quase tudo nós temos que falar na vida em algum momento. Mas qual é o momento? É o que temos que meditar. Eles também dizem assim, se contém a verdade. Se o que nós falamos tem a verdade, podemos dizer em algum momento. Se não é verdade, ou se eu não tenho certeza, eu não devo dizer nunca. Às vezes a gente tem situações imprecisas, que a gente não sabe se realmente foi daquele jeito. E a gente conta para o outro já com a nossa interpretação. Quem interpreta o fato para alguém já está distorcendo, já pode estar acrescentando algo. Como que é o ditado lá que vem da literatura? Quem conta um conto aumenta um ponto. Não é assim? Então nós temos que ter uma cautela em relação a isso. Outra coisa que nos recomendam é isso, se é falado com afeição. Muitas vezes a gente está com raiva, a gente está com ressentimento, a gente está com indiferença em relação ao outro. Quando vamos falar, temos que falar com afeição pela pessoa. Temos que falar com sentimento de fraternidade em relação a ela. Falar com carinho, realmente. Temos que também pensar no seguinte, se é falado para trazer benefício. Quantas coisas desnecessárias nós falamos diariamente? trazemos algum benefício a partir do que nós falamos? É a reflexão que nos cabe. E temos que pensar também se é falado com a mente plena de amor e bondade. Nós temos que ter, pelas pessoas que nos ouvem, compaixão, amor, solidariedade. Talvez a gente não tenha ainda essa plenitude, mas que a gente tenha, pelo menos, esse desejo de que o que a gente fale para o outro tenha um bom resultado na sua vida. Se há um momento que a gente não está muito bem com o outro, talvez seja melhor o silêncio. Talvez seja melhor nos calarmos e dizer, não estou muito bem agora, podemos conversar depois? Talvez seja a forma mais humilde de a gente mostrar para o outro que nós temos a melhor disposição para com ele. Não é? E vamos buscar uma recomendação de Emmanuel sobre a palavra. Então vai ficar todo mundo preocupado assim, ah, então eu vou ficar me controlando, eu vou ficar ali me tolhendo, vou só falar coisas suaves, brandas. Olha o que esse sábio mentor disse na sua mensagem. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. As palavras que a gente tem que pronunciar é assim, é naturalmente, é comumente, é como nós estamos fazendo, mas sem raiva, sem ressentimento. Não adianta a gente querer moldar as palavras para falar, ai meu benzinho, meu amorzinho, vem aqui, eu vou te ajudar. Isso nem sempre fica autêntico. Isso nem sempre é algo legítimo, que o outro reconhece como sincero da nossa parte. Então que a gente realmente pense em falar naturalmente com o outro, desarmado, sem agressão, sem aquele estado de estar sempre pronto a atacar. Mas falar tranquilamente, como nós temos falado até hoje. Mas livre dessas emoções perturbadoras, desses sentimentos tumultuados. Quando nos sentirmos assim, que seguremos as palavras, como disse o André Luiz, que dominemos enquanto elas estão em nossas cabeças. Antes de falar algo que acuse alguém, pensar várias vezes. Antes de falar algo que perturbe um ambiente, pensar várias vezes. E, se percebermos realmente que deve ser dito, nós falarmos. Dominar a língua vai ser uma conquista muito grande para nós nessa encarnação. Eu me coloco também nesse meio, quando a gente fala nós, é nós mesmos, somos todos nós que precisamos muito disso, né? E como nunca podemos esquecer de Jesus, né? Através da palavra, Jesus renovou vidas. Ele salvou uma mulher de ser assassinada por homens impiedosos. Lembra do episódio da mulher supostamente adúltera? Com palavras, Jesus deteu a mão daqueles homens. Eles queriam atacar pedras. E ele, com palavras sábias, palavras oportunas, ele disse, quem tiver sem pecado, tire a primeira pedra. Ele soube dizer aquilo certo no momento exato. Ele, com palavras, ele orientou vidas, ele transformou pessoas, ele chamou pessoas para junto de si. Com palavras, ele convidou os discípulos a segui-lo. Com palavras, ele renovou a vida de Zaqueu, perturbado, confundido com a fortuna que ele tinha conseguido como cobrador de impostos. Com palavras, Jesus despertou nele o desejo de reparar erros que ele tenha cometido ao longo da sua vida. Jesus, ele transformou o mundo com palavras. Muitos destacam os feitos maravilhosos que ele produziu, fenômenos extraordinários, como caminhar sobre as águas, curar um cego. Mas o mais importante que Jesus realmente fez foram palavras que mudaram vidas. Ele, usando da palavra, ele transformou a vida de milhões de pessoas. E nós podemos também, com as palavras, mudar as nossas vidas. Podemos mudar a realidade de outras pessoas. Quando nós somos afetuosos, carinhosos, quando nós conseguimos agregar pessoas com as nossas palavras, nós estamos nesse caminho. E alguém possa pensar assim, mas ele é Jesus, ele é o mestre, é o governador espiritual, espírito puro, é lógico, as palavras seriam sublimadas. Mas ele se pôs como mestre para nós, porque nós podemos aprender com ele. Ele se colocou para a humanidade como um grande guia, um grande iluminador da mente humana, porque nós temos potencial para aprender. Então, que nós não usemos as palavras para desculpas, dizer, ah, ele pôde porque ele era Jesus. Não. Ele pôde porque ele é Jesus, mas nós poderemos também, porque nós somos também seus discípulos. Nós também podemos nos colocar como seguidores de Jesus. E se ele transformou tantas vidas através da palavra, nós podemos transformar a nossa vida também através de nossas palavras. E o mestre disse isso sobre a palavra. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, que meditemos todos nessas lições da manhã, que esse mestre admirável possa nos inspirar, nos ajudar sempre. Muito obrigado a todos.